quero congratular-me com a posição assumida pelo Sr. Presidente do Politécnico de Coimbra, o professor Jorge Conde, por publicamente ter assumido que das 100 vagas disponibilizadas para esta instituição, 60 serão para reforçar a presença de estudantes no interior, nomeadamente no governo hospital. Esperamos que efetivamente estas vagas venham a ser preenchidas e não nos parece que seja com a sensibilização feita junto dos alunos da Epto Oliva que isto venha a acontecer. Penso que a autarquia deve desencadear uma campanha de divulgação em articulação com os responsáveis deste GO, a fim de que estes e todas as outras vagas sejam ocupadas. Feito.